Se você ficar chorando, eu vou-me embora, vou-me embora. Se você ficar chorando, eu vou-me embora, vou-me embora. Pega um lenço, seca o pranto, se você ficar chorando, eu vou-me embora. Pega um lenço, seca o pranto, se você ficar chorando, eu vou-me embora. Mas se você ficar chorando, eu vou-me embora, vou-me embora. Se você ficar chorando, eu vou-me embora, vou-me embora. Pega um lenço, seca o pranto, se você ficar chorando, eu vou-me embora. Pega um lenço, seca o pranto, se você ficar chorando, eu vou-me embora. Você não sabe o que é o amor. Você não sabe o que é o amor. É uma rosa ainda em botão. Foi moreno que roubou meu coração. É uma rosa ainda em botão. Foi moreno que roubou meu coração. O amor é uma loucura. Se você fica chorando,